imaginação e vai aumentando o calor no corpo e no coração. Amo você, é bom demais. O coração bate palma e pede mais. Amo você, é bom demais. Meu coração bate palma e pede mais. Louca sedução, corre e vem me ver. Pede mais, louca sedução, corre e vem me ver.